Tá 3597, estamos com 142 a bordo, autonomia de 3:20, alternando com 42? Afio. 142, 3:20, confim, siga via ainda no ponto de espera, chame torre 1895. Ajuste 1018 agora, vamos voltar. 18, bom, espera 129, sempre obrigado, espera, bota lá. Na 3890, contorno PAC, siga via Índia, no ponto de espera 1895, ajuste 1018, com voo. Contorno PAC, mundo, direto via Índia, ponto de espera 10, torre 11895, bom dia, 3890. Muito bom, tio. Tá 300 na zero, pode esperar dar no zero, tá? De 5 na 7, autorizado aliado e decolar, tipo 1 a 0, vento 300 graus, 029. Vem, velho, aí decolar, tá 300 na 7. Salvador, bom dia, está 3890, ponto de espera, está 10, pronto. Está 3890 ali, mantém cabeceira no zero. Lima tem 10, está 3890. Está 3597, decolou 07, controle Salvador, 119, decimal 35. 1935, bom dia, Zé 32, 35 no 7. Salvador, bom dia, azul 4201, 3340, Campinas, 6KF. Azul 4201, prepara a saída da água, aguarde no outro copo. Daí, aguardando o copo, 4201. Salvador, bom dia, 6225, na sua escuta para autorização Brasília. Bom dia, sinal 6225, só um minutinho para copiar. Na sua escuta. A porta de espera da Zero, visão alcançada, decola o Forfério 2733 para cruzamento. Autorizado, cruzamento Forfério 2733, após siga via Alfa, Juliette, Índia, no ponto de espera, torre 1895, 1018 na ajuste. Afirma, autorizado o cruzamento, depois Delta, Alfa, Índia, Pátio, e chamando ponto de espera, a torre 1995, Forfério 2733. Decimal 0, vai colar 210, controle 1 no 9, decimal 35. O controle está 389. Azul 401, pronto, cobre. Autorizado, Salvador, para Sierra Bravo, Kilo Papá, via Pesuluno 0, Pubá, via Pesuluno 6, BHZ, DCP, X-Ray, Oscar Mike, Oscar Delta, nível de voo 340. Sagal da Pistola 0, curva direita, saída da El, Leda Motiva, Transponder 5031, controle 119.35. Autorizado 340, Campinas, escola da 0, curva direita, saída da El, segue mesa, e após Mótico, intercepta 310, Cubá, descendo de meia, Belo Horizonte, Chomod, descendo de salto plano, transponder 5031 e o controle segue 119.35, azul 4201. Azul 4201, cotejamento correto, posição 03, também pronto. Maravilha. 6225, pronto, cobre. 6225, afirmativo, prossiga. Autorizado, Salvador, para Sierra, Bravo, Bravo, Romeu, via Pesuluno 7, nível de voo 380. Leval da pistola 0, curva direita, saída Arbó, transição Elefa, transponda 5030, controle Salvador, operando a frequência 119.35. Autorizado para Brasília pela Ampezulu 17, no nível 380, decola na cabeceira 10, com curva direita, Arbor, Elefa, 5030 no transponder, e o controle de saída 119.35. Chame 6225, atejamento correto, posição 07, chame pronto. Obrigado, seja. Saia 2733 na escuta. Está na escuta 2733. Autorizado ingresso via Juliette Patiuno, Índia, no ponto de espera, chame a torre. 118.95, ajuste de altímetro no momento no 08. Afirma, autorizado Juliette Patiuno, e eu ponto de espera, chame a torre. 118.95, ajuste de altímetro. Barra meu hotel, Romeu Golf Procida. Confirme o horário do plano, Papá Romeu Hotel Romeu Golf. 50 Zulu, aguarde para cópia. Pushback acionamento no 07, Oxané 6225. Oxané 6225, autorizado por acionamento, posição 07, chame táxi. Autorizado, chama para o táxi 6225. Área de falar, posição 07, Pula 093, agora de cópia. Guardando. Papá Romeu Hotel Romeu Golf, pronto, corte. Autorizado a remar, sobrevoo Cidade Baixa, rumo oeste, coordenação com a torre para decolagem, 500 pés, transponder 0157, controle opera em 119.35. Papá Romeu Hotel, Romeu Golf 03, bem estacionamento, táxi, decolagem, torre 118.95, ajuste de altímetro no 08. 19903, pronto, cópia. Copia, 903. Autorizado Salvador Sierra Bravo, Charlie, Foxtrot, via Opezulu 21, nível de voo 360. Decola destino 0, curva à direita, Sierra Bravo, transição elefa. Transponder 5041. Bravo, controle em 119, decimal 35. Funcionar, é ponto da decolagem. Parar para a decolagem, é o segundo. EFA, 504 no transponder, controle 119-35, posição é a 9, para o bolo 093. Bolo 093, cotejamento correto, chame pronto. Vai chamar. Para o táxi, a cena é 6225, com 123 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Goiânia. Confio para ouvir, o Xenia 625. 123 a bordo. Autorizar táxi até o ponto de espera via 41 Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste ao altímetro na 08. Na 08, quando lá 39. Azul 401, após a passagem de voz da via Cacalda, autorizado, puxa na posição 03, chama no telefone. Solo de funcionamento, azul 401, posição 3. Após a passagem depois da via Cacalda, autorizado, chame táxi. Passagem da Bianca, autorizado, azul 402. Alô, CNE 62, 11, Taco Aéco, seria autorização 380, galeão. Afirmo, CNE 62, 11, confere, autorizado, Salvador para Serra Bravo, Golf Lima, via UP November 857, nível de voo 360, da cauda pistola 0, curva direita, saída da Eoleta Irumi. Transponder 5034, controle Salvador, operando a frequência 119, decimal 35. Lado 360, Israel Lemirumi, decola da 10, primeira curva, à direita, até 9857, aciona 5034, controle 11935, está no portão 5. Xenia 6211, cotejamento correto, posição 05, chame pronto. Chamar na grama. Paulo Salvador, boa gol 963, gente da Eco, autorização Galeão. Bola 963, autorizando Salvador Serra Bravo Golf Lima, via P November 857, nível de voo 360. Decola pistola 0, curva direita, saída da Euleda Irumi. Transponder 5040, controle Salvador em 119, decimal 35. Autorizado Galeão, eu 360, via para novembro 857, no 0 direita da El Leda Irumi, 1-6935 e 5040, com 963. Curva direita na fugida da El, chame pronto. Curva direita na da El, chama não, 963. Chama 25, autorizado Galeão, decolar pista no 0, vento variado 029. Autorizado Galeão, decolar 190. Tá no meu bolso, dois. Autorizado acionar, reporta a pronta decolagem, tá no meu bolso. Tá no meu bolso, livre de decolagem, não tem o tráfego reportado no setor, reporta fora do solo. 165, pronto, copia. Prossegue, nas contas. Autorizado Salvador, Sierra, Bravo, Bravo, Romeu, Jean, Peso Luna, 7. Nível de voo 380. Decola pistola 0, curva direita, saída arbó, transição elefo. Transponder 5045, controle 119, decimal 35. 30 autorizado, Peso Luna 17, pista 10, curva direita, arbora elefa. 5045, 5935, gol no 865. 1865, atendimento correto, posição 06, chame pronto. Olha, pronto. Poxa, né, 62, 11, pois portão 5, se estiver em funcionamento. Chame 62, 11, posição 0, fico autorizado, chame táxi. Camarada, táxi, 11. Autorizar táxi até o ponto de espera via Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste altímetro no 08. Via Índia no ponto de espera 2295, azul 4205, bom dia, 093, na escuta do solo Salvador. Afirmo. É estimado para início de push, na posição 09? Positivo, posição 09. É estimado para início de push? Vai, tem mais 12 minutos, hein, pra o estimado é o 35. Entendi. 1963 na escuta do solo. Torcida. Tem estimado para início do push na posição 1-1? Mais 4 minutos? Positivo. Sim. Salvador, muito bom dia, azul 4201, ponto 0 no 0. Azul 4201, bom dia, autorizando a linha, decolar pistola no 0, vento 310 graus, 02 nós. Livre, decolagem, azul 4201. Alô, é o Tango, Yankee Delta? Salve Yankee Delta, devido a tráfego, vocês vão solicitar o push daqui a aproximadamente 4 minutos, mantém a posição agora. Ok. Posição 9, autorizado, chame táxi. Obrigado, 4-0. 865, para puxar cancelamento. Bono 865, na posição 06, autorizado, chame táxi. Tá bom, táxi. Já táxi até o ponto de espera via Índia, Condoló Torre. 118 decimal 95, ajuste altímetro na 08. 08, 2495, 6219. O táxi chegou no 093, está com 171 a bordo, 3 horas e 5 minutos de autonomia, Oceana Guarulhos. O 093, autorizou o táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 08, segue a retaguarda do Boeing da companhia. Afirmativo, livre táxi via Pátio Índia, ponto de espera 1295, seguindo companhia 1093. Alterna Palma, para o táxi. Autorizar táxi até o ponto de espera. Via Pátio 1 no Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 08. E passando ponto de espera 105, gol no 8 metros. controle 1 no 9.35. 9.35, boa, até a volta. Igual 865, quanto será pronto? Igual 865. Autorizado ali, mas tem pistão no zero. Eu ia manter no zero, 865. Autorizado ali, decola pista no zero, evento 310 graus, 029. E decola no zero, igual 865. Até o ponto de espera, via 41 no Índia, quando lá torre 118 decimal 95, de altímetro na 08. E 18, pátio Índia, só até o ponto de espera da 0, 1895, gol 963. Oi, bom dia, gol 1093, ponto de espera pronto. Gol 1093, mantém o ponto de espera. Mantém. Tango Yankee Delta, autorizado o reboque, reporte terminal no gate 08 do Pátio 1. Ok, autorizado o reboque, repassar o terminal no gate 08, Tango Yankee Delta. Pode alinhar o 093? Três acima, autorizado, né? Mantém pista no zero, estimar 3 minutos, a aeronave decolando, mesma saída. Paciente, vai alinhar e manter, com o 093. 895, 236, controle 1, 9.35. 1935, gol 865, bom dia, obrigado. 963, pode estar no zero, pronto. 963, após início com a companhia, a Lima tem pista no zero. Após início, a Lima tem pista no zero. 963. O 1093 autorizado a colar pista no zero, vento calmo. É iniciando o gol no 093. Autorizado a decolar, pista no zero, vento calmo. Livre decolagem no zero, voo 963. São Salvador, Tango, Yankee Delta. Concluiu o reboque aqui no Gate 8. Dando atenção, obrigado, bom trabalho. Delta, término do reboque na 08? Positivo. Sim. Salvador, passaredo 2229, passou externo, baixado e travado. Passaredo 229, autorizado por pistão 0, vento calmo. É livre pouso, pistão 0, passaredo 2229. Torre Salvador, 2775 da Azul, já completamente estável, 2 milhas de Simbra. Azul 2775, continua a aproximação, número 12, número 1, está 3 milhas de cabeceira no zero. O marido está ali. Enche. Alfa Yankee. Alfa Yankee. Alfa Yankee. Prossiga Alfa Yankee. Solicita autorização de revoque do pátio 3 para o pátio Passaria 2229, autorizar ataque alfa, cortando ataque 6, Juliette. Voltaria da Juliette, passaria 5, solo as 4, 8, direita solo, 12 na cima 1. 3, 2, 2, 2, 9, próximo da Juliette. Passaria 2, 2, 2, 9, após a passagem de tráfego rebocando, autorizado em ingresso Juliette, remoto no 4, pátio 1. Delta 1481. Podemos ingressar com velocidade acima deles? Aguarde, o passageiro 2229, que o tráfego, vou solicitar porque o tráfego mantém a posição, mas aguarde. Aguardando. Alfa, Yankee, Agnes, Fúria. Alfa, Yankee, Agnes, escuta do solo. Alfa, Yankee, Agnes, escuta. Mantém a posição agora. Salvador, o azul 2775, livrou. Alfa, Yankee, Agnes, escuta do solo, Salvador. Alfa, Yankee, Yankee, na escuta. Alfa, Yankee, Yankee, na escuta. Tem como manter a posição dando passagem ao ATR da passarela? O passarela da nova guarda. Gente. O 2775 já próximo a quilo, pode ingressar no pátio, Salvador? Afirmo, o 2775 autorizado em aquilo. 43, remota P24, Romeu. Obrigado. 24, Romeu, 2775. Solo Salvador, Alfa, Yankee, Yankee. O tratorista aqui interpretou mal, ele acabou seguindo, indo para a posição 01. Não tem problema, o Alfa, Yankee, Yankee. Sim, já posso quando teste. Alfa, Yankee, Yankee, já pode dar o teste. Torre Salvador, gol no 649, bom dia. 649, autorizado pouso, pista no 0, vento calmo. Livre pouso na 1-0, vento calmo, no 649. Torre Salvador, bom dia, o azul 4958. Número 49. Confia, o número 49 chamou? Azul 4958. Azul 8, continua aproximação na hora de estar livre. Batalha de acordo. Número 49, sala 53, direita ao solo, 2011. Direita no 2011, no 649. Solo Salvador, bom dia, gol no 649. Gol no 649, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06, no 649. Confirme pro azul 4958. 4958, calma, autorizado pouso. Pouso autorizado pro azul 4958. Nosso posto, sócio com meia, direito, solo, 2009. Dois anos meio, azul, 4950. Alô, azul, 4958. Azul 4958, autorizado táxi via Alfa, Kilo 43, quando lá atende ao finalizador. Alfa, Kilo 43, atende ao finalizador 4958.